direita do Pai, tu reinas, Senhor. Estás vestido de honra e glória, tu reinas, Senhor. Entronizado entre os louvores, tu reinas. Tua igreja declara ao único que é digno. Assentado à direita do Pai, tu reinas, Senhor. Vestido de honra e glória, tu reinas, Senhor. Entronizado entre os louvores, tu reinas. Tua igreja declara ao único que é digno. Você.